A cada 10 novidades tá na maldade. Albino é pica, o resto é buraco ladrão. A xereca é dela, ela dava quem quiser. A xereca dela de novo, entendeu ou não entendeu? Hoje tua filha é de maior, deixa ela fazer o que bem quer. Lages, Santa Catarina. Nós voa abaixo. Na condição, e a novinha se derrama na onda da cachaça, que a novinha se assanha. Movimentar. Albino tocando terror nas putianes. Vai movimentando a tcheca no pau dos quebrada. Vai movimentando. Favela tá como Mac de piranha. Uma pede o doce, a outra em brasa na maconha. Algo que hipnotiza no rabão das cachorro. No rabão das cachorro. Chacoalha tabaca na onda. Desgraçado. Chacoalha tabaca na onda. Chacoalha tabaca na onda. Lages, Santa Catarina. Albino, as puta pira.